o grande imperador Napoleão, montado no seu famoso cavalo branco, caminhava em meio à tropa. Procurava mostrar que estava ali presente para transmitir autoridade e segurança, para aumentar o moral da tropa. Mas num certo momento, o cavalo branco de Napoleão, aquele animal forte e vigoroso, se assustou com uma serpente que estava no chão. E o cavalo empinou, relinchou e ia disparar assustado. O imperador tentava se manter equilibrado na sela do animal, mas o seu cavalo estava muito assustado e ia disparar. Um soldado ali sentado, pertinho, quando viu o perigo, quando viu aquilo acontecendo, e que um animal disparado fica incontrolado, ele rapidamente se lançou às rédeas do cavalo e, segurando bem próximo do cabresto, da boca do animal, se pendurou ali e foi segurando com coragem, com valentia. Enquanto isso, Napoleão se equilibrava ali para não cair. E o soldado dizia para o animal: "Xô, calma, calma, calma, xô, xô!" Mas ele se arriscava a levar muitas patadas. Mas ele segurou ali até o fim e conseguiu dominar o animal assustado, que foi se acalmando. E o soldado foi alisando, fazendo carinho no rosto do cavalo, até que ele foi se acalmando, passando susto. E o imperador Napoleão, o grande e corajoso Napoleão, olhou para aquele simples soldado e viu que foi o único que teve a coragem de ajudá-lo e arriscar a vida, inclusive. Napoleão, olhando para aquele simples soldado, muito agradecido, bateu continência para ele e disse: "Obrigado, capitão." O soldado, quando ouviu isto, a saudação de Napoleão dizendo que ele era capitão, compreendeu que naquela hora ele tinha sido promovido. E ele creu naquilo, porque afinal de contas era o imperador Napoleão falando. E ainda ressoava na sua mente, na mente daquele simples soldado, as palavras de Napoleão: "Obrigado, capitão." Então ele creu. E ele disse: "Majestade, capitão de que batalhão?" E o imperador, vendo que aquele soldado tinha discernimento e que havia acreditado na promoção, Napoleão disse: "Capitão da minha guarda pessoal." Aí então, aquele simples soldado, promovido instantaneamente a capitão pelo próprio imperador, por ter praticado um ato de bravura, ele disse ao imperador: "Eu sou então vosso capitão." E ele se virou para a guarda pessoal de Napoleão e disse: "Sentido!" E todos se perfilaram imediatamente. Mas um dos soldados ali, sabendo que até um minuto atrás ele era um simples soldado também, disse: "Você, capitão? Por ordem de quem?" E ele, apontando para o imperador Napoleão, que continuava o seu caminho com seu cavalo majestoso, ele apontou para o imperador e disse: "Capitão, por ordem do imperador." Aí todos foram obrigados a obedecer. Tudo girou em torno da autoridade, em torno de uma palavra que foi recebida com fé e que depois foi repassada para a tropa. Autoridade sobre autoridade. O reino de Deus funciona assim: de autoridade para autoridade. É por isso que o soldado romano, aquele centurião, conseguiu o milagre de Jesus, porque ele compreendeu o princípio da autoridade. Ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem de autoridade, digo aos meus soldados, vai, ele vai. Digo a este, vem, ele vem. Diga ao meu criado, faz isto e ele faz. Diga, Senhor, uma palavra. E Jesus disse, puxa, nunca vi tanta fé como esta. Vai em paz, o teu criado já está curado. Veja, o centurião romano creu e quando chegou em casa, o seu criado já estava curado. Autoridade sobre autoridade. Esse é o princípio do reino de Deus. Se você ferir este princípio, você não terá autoridade. Se você desafiar esta autoridade, você será esmagado por ela. E olha só, eu quero te dizer esta palavra. E se você crer nela como eu creio, ela se cumprirá na tua vida. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Creu nesta palavra? Se você entregou tua vida para Jesus, aquele que te ama, e se você permitiu que Ele lavasse os teus pecados, acredite nesta palavra. Ele te faz rei e sacerdote para Deus. Se você creu, pode tomar posse. Eu sou rei, eu sou sacerdote, porque eu creio nesta palavra que foi dita e que é cantada lá na glória. Escute só, uma cena celestial está descrita no livro de Apocalipse também, capítulo 5, versículo 8, quando diz que Jesus, tendo tomado o livro nas mãos, todas as criaturas celestiais se prostraram diante dele cantando e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João creu? As criaturas e os anciãos do céu creem? Os anjos creem? E esta palavra é verdadeira. Toda pessoa que é comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou, todas as pessoas que são compradas por Ele são transformadas como reis e sacerdotes de Deus e reinarão para sempre. Tomou posse? Então, muito prazer. Esta é a palavra de um rei para outro rei. Esta é a palavra de um rei para uma rainha. Esta é a palavra de um sacerdote para outro sacerdote. Tome posse desta bênção. Creia nesta palavra, porque aquele que prometeu é o fiel e verdadeiro, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus.